Música pra alma. Ouça, escute, curta, música e dança. Tem certas coisas que acontecem com a gente. O mundo gira, faz mudar as coisas assim tão de repente. Mente, a gente acorda e tudo tá diferente. Mas um dia passa, uma noite se vai. Uma notícia na praça que não se fala mais. Eu não aguento mais, preciso dar uma trégua pra não se fala mais. E fazer paz com guerra, a gente tem que mudar. Se não pode mudar o mundo, seu mundo mudará. Só mudar a sua atitude, tudo irá virar. Revolucionando, tornando popular. Música, música, energia pro corpo, aconchego pra mente, curativo pro coração, missão pra inteligente. É a música, música, é a música, que te leva pra outro lugar. Quero sair desse lugar, me transportar pra longe, pra onde as notas musicais purifiquem a mente dos homens. Poder sentir a melodia perfeita da natureza. Vou ser taxado de louco, mas sou maluco, beleza. A beira-mar, ver o som das ondas se misturar com o bongo. Cantar pra curar do coração a mágoa que um falso amor me deixou. Aproveitar de bem a vida, porque é única e passageira. Dá mais valor ao sentimento que pros valores da carteira. Saber escutar e entender o que a música tenta passar. Pois só com olhar já consigo saber se dá ou não pra ficar num devido lugar. A música que faço é a que faz viajar. É energia pro seu corpo e curativo, pro seu coração. O som que desperta o sentimento, emoção. Um bom retiro no fone de ouvido, madrugada. Agitação, agitação. Energia pro corpo, aconchego pra mente, curativo pro coração, lição pra inteligente. É a música, música. É a música, ah, que te leva pra outro lugar. A música serve pra protestar, serve pra criticar, para reivindicar, mas também pra relaxar. Pensar e relembrar, pra quem tá apaixonado e quem quer se apaixonar. Música para falar tudo que tá errado, concreto e abstrato, simples e complicado. Eu tô com o microfone, não vou ficar calado. Eu falo o que penso, penso no que tenho falado. Músico, pensamento, embarco na viagem. O aprimoramento é o preço da passagem. Ela, música, energia pro corpo, aconchego pra mente, curativo pro coração, lição pra inteligente. É a música, música.